Delta? Precisa? Autoriza no teste pro Delta? Exato. Delta. Chame Recife em 1288, alterna 3325. 288-3325, tá 3153. Bom dia, senhor, bom trabalho. Salvador, está 3179, para puxa acionamento, posição 02. Está 3179, autorizado, chame para o táxi. Livre, reportar a táxi, está 3179. Solo, LGTR-709, na escuta autorização para Brasília, no nível 340. Objeto 6709, aguarde a coordenação, 1014 9mm. Guardando a autorização, ajustado em 1014 9mm. Total 9911 para o puxa acionamento. Autorizado, chame táxi, total 9911. Olha aí. O Delta Oscar controle. Tango Zulu, Delta Oscar controle. Objeto 6709, copy. 709, autorizado Salvador Brasília, nível 340, pela rota Pendulou 17, decola da pista no zero, curva à direita, saída Gole, transição Ofito, controle Salvador 119.35, torre 1186, código 5130. Autorizado então, nível 340 para Brasília, Vera Via Pendulou 17, decola da pista no 090 metros, que praticava a direita para Vale Ofito, 1935, controle com 286 na torre 5130 no transponder web 6709. Correto, chame para acionamento 6709. Para 09. Solo Salvador é o Rio 9641 para o pushback e acionamento. Rio 9641, coordene com o pessoal do solo, após a aeronave da Total liberar o pátio, inicie o push. Gente, em coordenação com o pessoal do solo, após o Total, nível pushback. Júlia, bordo? Não, só tem homem aqui hoje. Falou, né? Capitão já tá chegando. É, rapaz. Cadê? Será bem-vindo. Papa Lima. Mike, Papa Lima, prossiga. 4-4, acionamento, sistema de luta. Gente, confirme o setor que vai da localidade, a distância. Positivo, são 3 milhas. No setor do farol da barra, através do outro apertando. Gente, aguarde coordenação, Mike Papa Lima, altímetro no 0-4. 0-4, Papa Lima. Paulo Salvador, bom dia, de Papa Papai, Papa Serra. É, Papa Serra, bom dia, prossiga. Aguarde coordenação, altímetro 1014, é Papa Serra. Para o táxi, o total 9911 com 3PLB, 3 autonomia, alterna Maceió. Tango Zulu Delta Oscar, 52 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, Chamilhão 1201. Silvano Papa Tango Hotel de Matango. Sim, hotel de Matango, decolar de Ondina para. Gente, assinado 0115, informa que a transmissão está com forte chiado, mantenha o litoral, chame no farol de Itapuã, 500 pés até ele matar, confirme pessoas a bordo. Autorizado, o grupo de Zulus decola da pista 17, curva direita no corredor Axé, mantenha 500 pés, controle Salvador em 1119, decimal 35, torre 1186, acione o código 0121. Positivo, decola da 17, curva direita no corredor Axé, 500 pés, 186, torre 1935, controle 0121 no transponder ou mais companhia. Seu pátio ao 4, mais Papa Lima. Positivo, senhor. Gente, para acionamento, chame 118-6, mais Papa Lima. 118-6, mais Papa Lima. Solo Salvador, é o Rio 9641, com 3 a bordo, alterna Natal. 3 horas de autonomia, pronto para o táxi. 110 graus, 103, mais. É decolagem livre, total. 118-6. Táxi via Juliette Alfa, ponto espera 118-6, 964. Táxi, Papa Lima. Autorizado, reposto para ingresso 917, mais Papa Lima. Reportará, Papa Lima. Eco Papa Serra com o Pátio, confirmando. 4-4, Jardim Graia. Eco Papa Serra autorizado para Jacobina, nível 180, direto na radial 331. Decola da pista 17, curva esquerda, saída Momo Alba, após direto. Controle 119-35, torre 1186, acione 5076. Autorizado. Correto, para acionar 118-6, é Copa Serra. Ciro no 7, aguarde, mais Papa Lima. Vai, Papa Lima. Paulo Matango, chame a torre em 18-6. Tango, prossigo da torre. Através de bloco, é que a faixa se dirigiu a outra parte do Graé, se possível. Solta Central 9911, decolado aos 49, controle 119.35, por favor. Obrigado, bom dia. Hotel Limatão, condição ainda presente, liberar a linha do litoral, prossegue para pouso direto, parte do Graça. Ativou, liberar a linha do litoral, prosseguindo direto, pouso do Graça, o Hotel Limatão. Mais Hotel Limatão, após a decolagem, manterá a proa até interceptar a linha do litoral, ok? Mike Papa Lima, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 140 graus com 04 nós. Após a decolagem, mantenha a proa até interceptar a linha do litoral. 2, pista iniciar. 2, Salvador, é o Rio 9641, porta de espera da 10. Rio 9641, alinha e mantém pistão no 0. Alinhar e manter, 9641. No controle. Não escuta. Fizemos contato com o Recife, mesmo solicitou que mantivesse a saída devido a tráfego no setor. Teremos, estou grato. Palima, chame agora o controle 119.35, bom voo. 119.35, boa. Rio 9641, autorizado a decolar, pista 10, vento 130 graus com 04 nós. Livre decolagem, Rio 9641. Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima. Ok, obrigado. Oi, senhor, decolada presente, destino é Grupo Fulano, Vasco da Gama. Gente, mantém o litoral, o corredor Shell, Mike Papa Lima, 500 pés. Reporte visual com local de pouso. Vai parar, Mike Papa Lima. Autorizado táxi no ponto de espera da 10-118-63179. Livre táxi, 18-6, ponto de espera da 10-131-79. Correto, altímetro 10-4, TAM 3179. 1014, obrigado. Matango, tráfego avistado, autorizado pouso direto no pátio do Grael, vento 100 graus com 03 nós, reporte no solo controlado. Valeu. Rio 9641, decolado 52, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. 0, direto, decola da pista 17, curva direita, saída Gole e Val após direto. Controle 119.8, corrijo, 119.35, torre 1186, acione 5122. 41, suba ao 310, saída Momo. Acendendo ao 310 na saída Momo. Quando possível, podemos aprovar a frota. Whisky Foxtrot Lima para acionamento 118.6. Solo Salvador. Papão, Mike Tango Lima, para autorização. Mike Tango Lima, guarda 4, altímetro no 0 no 4. Cuidado, Mike Tango Lima. 3179, bom dia, pode esperar dando 0. Então 3171, correção, então 3179, confia. Afirmativo, 3179, Dantan. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1000 graus com 02 nós. Alinha e decola autorizada no 031-79. Papa Lima Tango no solo controlado. Como é que temos? Foxtrot Lima, bom dia, pátio 5, livre acionar, reporte pronto para táxi. Portal 9911, chame Recife no 2085, alterno 2545. Olha. Cópia. Chega, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima autorizado para Teresina, nível de voo 280, pela rota Pêssego 20, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Flock, controle Salvador em 119.8, corrigindo 119.35, torre 1186, acione 5113. Desculpa interromper, o 6709 adiante pode iniciar o pushback em acionamento 21? Autorizado. Yeah. 280, para Teresina, via rota plano de voo, decolada 10, com a esquerda pode, Momo Flock. 1935 controle, 186 torre, 5113 é o código. Mike Tango Lima, cotejamento correto, livre pushback, acionamento, chame táxi. Prontinho. Estamos prontos, senhor. Agora. Livre, chame táxi. Obrigado. Uno 79 decolado 56, chame agora o controle 119.35, tem um bom voo. Bom dia, obrigado. Visual, local de ponto, Mike Papa Lima. Gente, frequência livre, Mike Papa Lima. Lima, grato. Autorizado, reporte para ingresso na 117, Eco Papa Serra. Reportará para ingresso na 117, Eco Papa Serra. Controle, 83179, transferir. 79, contato radar. Controle. Suba ao 340, saída da El. Da El. 641 no controle? Prossiga. É, tem ciência da restrição da saída Momo, vertical? Afirmativo. E a 15 milhas era pra estar passando nível 110, só tá passando agora o 095. No momento não tem problemas devido à ausência de tráfego na chegada Bonfe. Porém, se houvesse algum tráfego, poderia interferir. Bruno, chame Recife em 12685, alterne 2545. 6 livre, ingresso, aposta alinhada e pronto, cabeceira no 7. Cabe 6 7 09 para o táxi, seu D de 107. com 20, com 4 e 30. Autorizado táxi, ponto de espera. Pista 1 1 0. Táxi está postando 1 0, ali dentro, 7 0 lá. Papai, Papa Serra, autorizado decolar, pista 17, vento 150 graus com 02 nós. Web, Torres, muito bom dia, Web 67, é uma próxima consideração da 10. Webjet 6709, autorizado alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter, pista 10, 6709. Lima, confirme, pronto pro táxi? Caralho, táxi. Autorizado, reporte para ingresso 97, Whisky, Fox Lima. Paico, Papa Serra, decolado 01, no chame agora o controle, 119.35, com voo. Obrigado, Papa Serra. Controle, bom dia, Papa Serra, decola da 17, perfil da bomba. Serra, contato radar na decolagem, suba 180, saída Momo. Papa Serra, libera da restrição vertical, é Papa Serra? Livre, é Papa Serra. Ah, Papa Serra. 3179, chame Recife, 1288, ou terna 3325. 1288, 1335? 3325. Obrigado. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Whisky, Fox Lima. Táxi, Mike Tango Lima com 4 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternativa nossa São Luís. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Livre táxi, Mike Tango Lima. Jet 6709, autorizado decolar, pista 10, vento 120 graus com 04 nós. Trote Lima, mantém a posição. Temos um Bang 737 decolando agora da 10 na saída Gole. 119.8. Salão 119.8, web 67 da noite. Corrigindo, 119.35, bom voo. 119.35. Romeu, Mike Tango Lima, Lima, tem cabeceira no zero deslocado 90 metros. Assente, Mike Tango Lima, Lima, tem. Para o 040 na porta, tá? 3663, intenção é executar o RNAS para 10. Controle, 7709, nosso escuta. 7709, contato radar, subo 340, saída Goalha. 340 Goalha, 7709. Só para Serra, controle? Tá afetando algum transporte de órgãos ou de enfermo? Ah, negativo, estamos com a maior autoridade do estado a bordo. Ok, ciente. Qual a radial ideal de saída? A 331. Após a posição Momo, tá autorizado voar direto Jacobina ou Epopa Serra? Ciente, após Momo, direto Jacobina, Epopa Serra, graças. Bom dia, minha Gol no 922, passa 180 para 150, tentando desvio esquerda para o 050. Gol 922, essa é a identificação, sente dos desvios, informe o término para a alteração. Gol no 922, desce até o 050, 1014 na Jus. 050, 1014, desce o Gol no 922, informa aí, desvios para a alteração. Então está mantendo a 050. Tem condições de interceptar o localizador nesta proa 050? Afirmativo. Então mantém o 050 limitado pelo localizador com o 922. Mantém a proa 050 e intercepta o localizador nesta proa 922. O meu Mike Tango Lima decola de Salvador ao 07, chama controle, 119.35. Legal, 35, bom dia. Tango Whisky Foxtrot Lima decola de Salvador 08, chama controle, 119.35, bom voo. Tango Lima, gato, bom dia. Então, bom dia. Compro o perfil da saída, o Mike Tango Lima. Salvador, Isaac, aqui Lima. Whisky Foxtrot Lima, saída Goalha Val. Suba 100, cumprindo a restrição da saída. Delphi Lima. Papa Serra, dá presente autorizado de Jacobina. Gente, dá presente direto de Jacobina, é Papa Serra. 3663, redução 2509. 3663. Você é estimado de pouso?